de condições com os demais jovens da sociedade. A proposta de criação do programa de apoio a jovens egressos de orfanatos ao completarem 18 anos agora será analisada pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho. Educação. Proposta de Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, estabelece diretrizes para a formação continuada de professores da rede pública para atender estudantes com autismo. Ela explica que o objetivo é garantir profissionais capacitados para dar suporte adequado às diversas necessidades de aprendizagem. Esse projeto, ele significa, na prática, preparar nossos educadores com métodos que realmente funcionam, aqueles comprovados pela ciência, para que eles possam acolher, ensinar e desenvolver cada aluno dentro da sua necessidade. E nós sabemos que muitas crianças com TEA estão nas escolas, mas não recebem um suporte adequado por falta de capacitação específica. Carla Dixon reforça que a educação inclusiva vai além da presença do aluno em sala, exigindo aprendizagem real, suporte técnico e atualização constante dos educadores. A deputada acrescenta que vai seguir na defesa da inclusão e da educação de qualidade no país. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Difusora. Em todo lugar. 94.3. Tá todo mundo ligado. A mais ouvida em casa, no trabalho. A rádio que eu ouço. Difusora. É claro. Em todos os carros. Tô ligada. Só da Difusora. Todos os dias da semana e também no fim de semana. Só da Difusora FM. Uhul. Que demais! A gente agradece a sua audiência e pode ter certeza que nós vamos continuar sempre ao seu lado. Tamo junto! Tamo na Difusora! Difusora! Aqui na Difusora FM, todo sábado e domingo, das 6 às 8 da manhã, você ouve os sucessos do passado. É preciso saber viver. E os clássicos que deixaram saudade. Clássicos da Difusora. Difusora. E aí, vacilã? É os Kef no beat. É os Kef no beat. E aí, vacilona, tu tá ligada que era pra tá bloqueado. Sou um doido mesmo de olhar na sua cara. Fui pra falar pra ganhar novo menado. Endereço e caída, cai igual uma lua. Antes eu caísse pelo na rua. Mas sempre no auge da minha loucura chega uma mensagem sua e meu dedo não segura. Como é que faz? Se eu falo que eu quero mais. Mas como que eu sei que foi? Se eu lembro da carinha dela olhando pra trás. Como é que faz? Se eu falo que eu quero mais. Mas como que eu sei que foi? Se eu lembro da carinha dela olhando pra trás. Lua Vermelha é o escape do brilho. Vacila, mas eu gosto. Ela é vacilona, mas fazer o quê? Se eu amo demais. Cê tá ligada que era pata bloqueada. Sou um trouxa mesmo de olhar na sua cara. Fui pra farra, farrinha, não arrumei nada. Endereço um recado. Cai igual uma lua. Antes eu caí mesmo na lua. Tá sempre no auge da minha loucura. Chega uma mensagem sua e o meu dedo não sigo. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em frente? Se eu lembro da carinha da noite. E aí, vai. Ei, Difusora. Difusora FM. Vamos botar um pouco pra sofrer, Raquel. Bora, Clarcinha. Ô, bebê. Perdoa por eu ter te escolhido. Nascer pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter. Fazer o quê? Gostar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Se for esperar ou não. Quem sabe, quem sabe. Aquilo que tem que ser. Difusora FM. Haunts me every every time I close my eyes, it all just sounds like hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Sei que ele não cuida bem de você, e você vive na maior deprê. E eu que já jurei parar com isso, sempre me pego fazendo serviço. E o teu namorado não sabe fazer, e o telefone começa a tocar. Esse teu jogo é bom de jogar, e você sabe bem que eu não corro. Te pego, dou aquele trato de morro. Essa fé só eu sei domar. Deixa pra mim, nosso lance é assim. Você pede, eu não nego, vou sem fim. É cama, é pele, é desejo no sapatinho. Gostosinho, gostosinho, gostosinho. Ele só quer sofá, futebol com os amigos, cerveja no bar. E você tá no fogo, dois dias pra amar. Pisca 193 que eu vou lá. Provou do negão, teve jeito. Tem copa no pé, faz direito. Se viciou, viciou, viciou. Só quero amor, quero amor, quero amor. Provou do negão, teve jeito. Tem copa no pé, faz direito. Se viciou, viciou, viciou. Só quero amor, quero amor, quero amor. Balaco, baco. Sei que ele não cuida bem de você. De você. E você vive na maior deprê. Que já jurei parar com isso. Sempre me pego fazendo serviço. E o teu namorado não sabe fazer. E o telefone começa a tocar.